mas eu poderia imaginar ter um sentimento louco por alguém. Te amo, quero teu calor. Volta correndo, não suporto mais essa triste solidão. De mim. Hoje eu estou triste e tão infeliz, pensando onde te encontrar. Volta correndo, não suporto mais essa triste solidão. Tinha você pertinho de mim. Hoje eu estou triste e tão infeliz, pensando onde te encontrar. Volta correndo, não suporto mais essa triste solidão.